01 a bordo, alterando Fortaleza com 4 horas e 10 de autonomia. Estão 3305, está desautorizado via Fátio Índia, ponto de espera 19 decimal 95, ajuste 1018. Ok, então estamos autorizados via Fátio Índia no ponto de espera 1895. Está 3305. Chama 224, copo. Chama 224, autorizado Aracaju, nível 1, 90, via Golfo 1077. Decolagem cabeceira no 0, curva esquerda, perfil de saída Conde. Aciona no transponder 0277, controle Salvador 1, 30.8. Agora, fechando a minha 224, autorizado já portão 3, inicial por chama pro táxi. Já Salvador, muito boa noite, 3305 no ponto de espera da 10, estamos prontos. 3305, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, 21, 20, 89. Estamos autorizados a alinhar e decolar, pista no 0, 3305. Boa noite, P8 é o controle, ajuste 1018, desça para 8 mil pés, boa de tapa para a chegada mais. 8 mil pés, de tapa em 18, chegada mais, boa noite, meu. Horas alternadas, Salvador de volta. Saico direito, avenida, vento de espera 1-9-3-1-9-5, ajuste na 0-8, bom voo, chão 2-2-4. Decola aos 27, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, 3-3-0-5, bravo. Controle Salvador, muito boa noite. Está 3-3-0-5, decolado na PUCA. 3-3-0-5, estou com o controle Salvador, com a tata radar, passa 2.000 pés, voo direto para o radar 4-0-8. ILS Gol 723. Ciente, chega o trecho, minha torre 1-1-8-9-5, cabiu. 895, grato com 723. Salvador, Gol 1723. 1723, cheque o trem. E autorizado pouso, pistão 0, ventura 2-0, graus 89. Autorizado pouso, pistão 0, Gol 1723. Deixa o 6224 manter a posição. Desça para 4.000 pés, pode manter sua proa até interceptar o localizador e ILS autorizado. 4.000, vamos até a proa para interceptar o ILS, pode autorizar o nosso. 3305, chame Recife, chame 685. 685 para 3305. Segundo 723, somos 32, direito 211 no solo. Roma 723, boa noite, via Alfa e Juliette, portão 4. Autorizado, decolar pistão 01, 30 graus, 109, 224. Contato da Colos 35, controle 1, 20, 18. Pelo Romeo 224, foi para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, obrigado, senhor. Estabilizado do INLS, boa noite, Céu. Gente, chama a torre, 1895. 1895, boa noite, Céu. Salvador, boa noite, 1898. Estabilizado INLS, 3 milhas e meia para o Interserra. 868, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 8 mais. Autorizado, pistão 0, 1, 8, 9, 8. 868, solo 43, direito 21 no solo. 21 no solo, boa noite, Leste. Boa noite, Penalty 68, táxi de Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. Boa noite, Penalty. Ano 6224, controle. Serviço está terminado, chama na Cajão 203. 2 ao controle Salvador. Ajuste 1098, desça para 5000 direto do na PLA. Controle Salvador, ajuste 1098, desça para 7000 e voe direto Duna, com aproximação ILS. É o número 2, está seguindo a aeronave da Avianca, com a chanela frente. Romulo 2, voz sobre a água, desça sem restrições para 2000. 3126, cruza a linha do litoral, esse é o voo sobre a água, desça para 2000 pés.9934, controle Salvador. Ajuste 1008, desça para 8000, chegada bom. Oceano 6212, 17 milhas para Duna, livre ali. Yeah, it's a bit of a business. 9684. Tá pronto, prossiga. Voo 9683, agora Caju, nível 230. Decolar e fazer na zero com a esquerda. Perfeito, sai da Puca. Jama, sai da Puca, Aracaju. Acena 5537, controle 120, próximo a outro. Autorizado para o poder Aracaju, nível 230, conforme roda do plano de voo. Decolada 10, curva à esquerda, no período da saída Puca, Jama, Caju. 5537 no transponder, controle 108, é o gol 1868. Correto, voo 968, ataque pronto, estação 1. Vamos lá. Chame a torre 1998 lá de você. Pressão 30. Salvador, boa noite, né? 6292. Chegando a luz, Jesus, tem todos autorizados. Pistão 0, vento 1, 3, 0 graus, mesmo lugar. Controle, desça para 6000, ajuste no 018, vou ir direto do Duna para o ILS.